Salve, dona Cabocla. Tudo bem com a senhorita? Tudo em vós. Tudo bem, graças a Deus. No mundo espiritual, a senhora tem a aparência de qual idade assim da Terra? Mais ou menos a idade do meu cavalo. Ah, entendi. Jovem, bem jovem, 20 e pouco. Então, a senhorita hoje trabalha em qual linhagem assim dentro da espiritualidade da Umbanda? Iemanjá. Linha de Iemanjá. E a senhora vê como uma cabocla. Tá certo. Quem é caboclo trabalha do quê? Faz o quê no mundo espiritual? Caboclo pode fazer diversas coisas. Não tem nada pré-determinado ou pré-definido. Ao mesmo tempo também que se pode trabalhar de outra forma, não sendo um caboclo ou cabocla. São formas infinitas que se pode trabalhar. As Entendi. vozes aqui na Terra, vós enxergam caboclos como formas de índios ou índias, assim como nessa falange também há ondinas. Mas se pode trabalhar em diversas formas, não apenas numa forma de índio, porque essa forma é somente para vós. Se, por falar em forma de índio, se eu fosse ver a senhorita agora, a senhora estaria vestida, sem roupas? Como a senhora estaria? Vestida. Vestida como? Apenas por um manto azul. Um manto azul. Isso quer dizer que a senhorita é um espírito elevado? Isso é o que vós está dizendo. Então, como é que funciona? Quem pode vestir o manto azul? Nesse momento, acabou, cara. Que aqui está é chefe de falange. Entendi. Mas pode me aparecer para vós ou para quem tem o dom da visão, como uma índia sem nada, sem tecido, porque nem precisa disso. Entendi. E qual que é o nome da senhorita? Indaiá. Cabocla Indaiá. E chefe de falange, é isso? Nós ouvimos dizer que existe diferença entre chefe de falange e chefe de legião. Existe mesmo? Ao meu ver, não. Não, entendi. É o chefe e aí, independente do número, é. Chefe é somente uma denominação. Sempre há ter um líder, mas não significa que as outras caboclos ou caboclas desta linha são inferiores ou menores que a chefe de falange. Mas sim, precisa ter um chefe. Tá. Precisa ter alguém no comando de frente, como cabocla, como chefe cabocla Jurema. Quando ela vem, se não quer que outros desçam, ninguém desce até ela ordenar. Tá certo. É mais ou menos por aí. Essa coisa de chefe, de líder, de comando, isso é coisa de vós aqui. Vocês precisam disso. Mas no espiritual todos trabalhamos para um único efeito. Não precisa de chefe. Somente isso é uma denominação. Porque vós precisam disso. Isso afeta também muitos e muitos médios espiritualistas por aí, muitos cavalos, e muitas vezes nem sequer trabalham de verdade. Nossa. Como assim? Nem sequer trabalham de verdade. Há muitos aí, meu filho, que o ego é o que toma conta. Simplesmente o ego, e brincam com o que não deve brincar. Há muitos médiuns que há muito tempo não se tem as entidades de luz ao lado, pois todos estão aqui para aprender, para estar no caminho da evolução. Tanto o espírito como o médium estão a aprender, estão a afins. Cada médium trabalha com cada atividade pelos afins. Mas se eu não há nada com o que aprender com esse médium, para que continuar do lado? Se ele não quer aprender o que tem a ser aprendido e o que tem a passar. Infelizmente, há muitos que os seus já se afastaram porque apenas o ego é o que domina. E gostam de dizer que ainda tem ali presente para alimentar o ego. Apenas para isso. E de vez atrair seres, espíritos de luz. Apenas atrai aqueles que não estão caminhando mais na luz e que ajudam assim a alimentar o ego e ficam cada vez mais conectados. Isso tem em todo lugar, inclusive nas casas que estão a trabalhar. Infelizmente tem por tudo. E assim brincam com fogo, gostam de dizer que esse é o tal, que trabalha com o tal, que o tal é o chefe. Isso é nada mais do que o puro ego. Isso não está no caminho da luz. Isso também terá a lei do retorno. Quem procura, acha. Nossa. Como que faz essa pessoa, se ela tá ouvindo agora, para mudar esse jeito de ser do ego? Porque muitas vezes até a pessoa acha que tá fazendo certo, né? Olha, meu filho, essa coisa do achar que está fazendo certo já não está certo, porque o teu subconsciente já te avisa que algo ali está errado. Só que o ego é tremendo, o consome. E aquele aviso se torna nada. Não tem essa de achar, meu filho. Se você tem dois caminhos e sente no teu ser, teu subconsciente já lhe avisa. Mas se um é mais longo e o outro é mais curto, e o teu aviso diz que é para ir pelo mais longo, mas a tua perspicácia de ser tudo muito rápido, que é resultados imediatos, acusa por mais curto, mesmo com um aviso. Você vai pelo caminho mais curto e nem sempre ele traz realmente o que você quer. Então a pessoa tem sempre ali na intuição a verdade transparecendo a todo momento e não segue porque preferência pessoal do ego. Sim, a todo momento, em todas as situações, sempre há o aviso do subconsciente ou até mesmo dos que estão com voz o tempo todo, sempre procura uma maneira de ajudá-lo a ir pelo melhor caminho, pelo melhor resultado, mesmo que ele seja mais demorado. Mas o ego é tão grande como muitas outras coisas que vós aqui se consomem. Nossa. E o que que um amigo pode fazer para o outro que está nessa situação, mas assim, de uma forma assim, sem ferir a pessoa? Aí depende do que você define o ferir a pessoa. porque muitas vezes está tão consumido nas aparências, nas coisas físicas, das coisas humanas, que tem que ser, meu filho, pela dor. Não é porque você está no chão, no buraco, que você está só. Sempre há um espírito de luz ali ao seu lado, mesmo que você esteja cercado por espíritos escuros. Só que aí, meu filho, vai a lei do livre-arbítrio. Se você escolhe andar no escuro, eu vou deixar. Mas eu vou estar ali para a hora que você decidir começar a caminhar pela luz. Para tudo vocês têm o livre-arbítrio. Ninguém empurra vocês para caminho nenhum, apenas o intuito. E a escolha é de vós. Se precisar levantar na dor, vai levantar. Muitas de vós precisam estar no buraco para poder enxergar como cavou a própria cova. Nossa, a senhora disse cavar a própria cova no sentido da pessoa viver ali ou morto-vivo, né? Sim, de cavar os próprios caminhos, as próprias escolhas. Há muitos de vós que não sabem por que estão nessa vida dessa forma. E esquecem que vocês têm o livre-arbítrio. Se vocês estão nesta forma, é porque escolheram estar. Podem ter todas as escolhas. Há muitos que estão apenas por humildade, para aprender, mas mesmo estando no buraco, não saem do caminho da luz. Entendi. A gente agora, em termos de linhagem, a gente sabe que no lado da esquerda, Pombogiri e Exu, cada um tem uma atividade específica, por conta até do gênero de atuação, do feminino e o masculino. Acontece o mesmo com os caboclos? Sim. Qual que é então a diferença, de atuação de um caboclo e de uma cabocla? Aí está aquilo que eu te falei dos afins. Muitas vezes o caboclo ou a cabocla vai trabalhar em determinada área, principalmente com o seu médico, o seu cavalo, pelos afins. Há muitos que precisam trabalhar o ego, então haverá aquele caboclo que irá trabalhar daquela forma. Em questão do próprio ego, há muitos que precisam abrir a consciência. Haverá aquele que trabalhará nessa determinada área, outros que precisam abrir os caminhos para o trabalho. Haverá aquele caboclo que trabalhará nessa área, outros precisam de harmonizar com suas famílias. Haverá o caboclo ou cabocla que trabalhará nessa área. É tudo questão do que se precisa, do que se necessita. Que isso não quer dizer que um caboclo que trabalha na questão financeira não pode ajudar na saúde. É tudo questão dos afins, do que se necessita. É a questão de ordem. Cada qual faz o que necessita ser feito. Entendi. Um homem pode ter uma cabocla? Sim. E Isso. muitos têm. E muitos têm? Sim. Mas muitos entram nessa questão humana, como na questão de muitos que têm as pombagiras também. E muitos têm as caboclas. Mas sempre é aquela coisa, não quero, não vou receber, não deixa vir. Muitas vezes tem que ser pego na marra, porque não quer ficar feminino, Porque não é porque a cabocla que não é feminina. Mas Mas muito tem. muitos têm. E a senhora tem percebido aí nos seus trabalhos e na sua jornada o preconceito bastante contra a entidade feminina incorporar em corpo masculino, né? Sim. A que se deve esse preconceito? Isso se deve às raízes do próprio ser humano. Vós não tem o preconceito contra os seres que nascem, já nascem amando o mesmo sexo. Sim, é sempre assim. É um condicionamento da sociedade, né? Sim, é a mesma coisa na incorporação, porque vós acha que os moços não querem receber uma entidade feminina, porque ficam se preocupando com os que estão sentados, vão falar depois. É mesmo. Simplesmente por esse fato. Não se preocupam com o que vão aprender enquanto a entidade está trabalhando ali lado a lado. E sim, só se preocupam com o que vão dizer ou o que vão pensar. Durante a incorporação, por falar em se preocupar, quanto do que é falado deve o médium se preocupar e não se preocupar? Para o consulente, né? Falado para o consulente. Na verdade, o que é falar para o próximo não tem que preocupar em coisa nenhuma, porque não é falado para ele, e sim para o outro que está ali a ouvir. Não se deve ter a intromissão, mas infelizmente isso acontece e muito. Quando se está atendendo alguém, o médium sente o que foi falado ali, o que é para ele. Muitas vezes é permanecido na sua memória somente aquilo que serve para ele também. Ah, entendi. Então a preocupação, nem a preocupação. Não tem que haver preocupação, tem que ter concentração no que está fazendo, tem que estar entregue 100% para ajudar quem está ali. Há muitos e muitos problemas disso. Igual estávamos falando há pouco do ego. Vós já imaginou quanto problema é causado com esse médium que está com tanto ego e está lhe ajudando alguém que está realmente a necessitar e que não há ninguém ali a falar e simplesmente o ego? Nossa, né? Isso é um problema que acontece em muitas casas, meu filho. Há muitos e muitos assim. Então, o zelo, nem vou dizer preocupação, o zelo deve, ocorrer anteriormente para que, ao se dedicar ao sagrado, ali se entregue completamente. Exatamente. Tem que estar ali de corpo, espírito, alma, completamente entregue à caridade. Completamente entregue a ser apenas um canal de ajuda, que é isso que o médium é. Apenas um canal, apenas uma matéria a servir o próximo, a servir em prol da caridade. É apenas essa preocupação que se deve ter. E quando tem então esse zelo para com o sagrado, o tipo de pensamento que a gente acalenta no caminho do centro ou do terreiro ou da igreja que seja, pode atrapalhar na manifestação mediúnica? Sim. Se vós está aí trabalhar e está passando por problemas ou dificuldades, está com a mente perturbada com problemas na casa ou no trabalho, e não está em condições de se entregar prontamente para aquele trabalho de ajuda espiritual, vá. Mas não se entregue, não trabalhe. Se não está bem, não deve trabalhar. Se vós conseguir chegar à casa e deixar os problemas na porta de fora e se entregar e trabalhar bem, se não, não deve. Fique sentado, fique recebendo as informações que vierem, as energias, mas não vá trabalhar, porque isso pode interferir muito na ajuda ao próximo. Se eu sou o próximo. Ah, pode falar, Tem pode que falar. ter a humildade, meu filho, de saber quando se está bem e quando não está. Tem que ter a humildade de ficar do lado de fora quando precisar. O que acontece se a pessoa não está bem, vai lá e faz o trabalho do mesmo jeito? Vocês têm mais trabalho para conter a influência dos espíritos trevosos? Exatamente. Tenho trabalho de limpar aqueles pensamentos negativos. Tem que cuidar do cavalo antes, sendo que já poderia estar ali trabalhando. O que que a cabocla tem a dizer da inveja entre irmãos de fé, seja na Umbanda, no Espiritismo, nas religiões de expressões mediúnicas espiritualistas? O meu irmão tem ali uma mediunidade linda e maravilhosa e eu não tenho. A pessoa fica triste. Deve ficar triste. Não, cada um tem a sua mediunidade. A inveja apenas atrapalha, meu filho. E muito da inveja é o que nós já falamos, que é o tal do ego. Muitos não conseguem ir para a frente com a sua mediunidade, não conseguem aprimorá-la. Por causa dos pensamentos de inveja, porque de vez está entregue ao trabalho, entregue 100% de corpo, alma e espírito à vossa entidade que trabalha junto e está reparando a entidade do outro, ou está reparando o outro. E aí entra o ego de quando receber a sua, querer parecer ser mais. Fazer o que o caboclo nem quer fazer, falar o que o caboclo nem quer falar, para mostrar que é mais ou melhor do que aquele outro. E isso atrapalha as casas, meu filho, atrapalha os trabalhos, porque a corrente é um elo. E se esse elo quebra, não existe corrente. A energia não circula, quebra. Por causa de inveja. De vez os irmãos se amarem e se respeitarem, porque aquilo ali, meu filho, não é o irmão, é a entidade. Não tem que haver a inveja, porque não é o fulano ou o sicrano que está agindo daquela forma. Você não tem que querer ser igual, porque não é vós, é a entidade. Nossa. Às vezes, eu não sei se existe isso, mas poderíamos chamar de inveja saudável. As pessoas falam no coração delas mesmas para os seus guias. Puxa, bem que o senhor podia afirmar comigo aí, igualzinho aquele rapaz ou aquela moça. Eu gostaria muito de ter uma mediunidade forte igual ele ou igual ela, para que eu possa ser útil ao próximo. Tá aí uma inveja supostamente saudável. O que que a senhora tem a dizer sobre isso? Aí eu digo que é o merecimento. Se você não merecer estar daquela forma, na evolução não vai estar. Aí entra a paciência de ter a humildade de esperar e sim trabalhar para aquilo aconteça. Muitas vezes as pessoas dizem, se vocês não chegarem, eu vou ou mudar de religião ou eu vou me negar a ajudar os outros como Cambone, como um auxiliar assim durante o processo mediúnico dos outros. O que que a cabocla tem a dizer para uma pessoa que pensa assim? Aí eu digo que pode ir embora. Eita. Por que, meu filho, cadê a sua humildade para esperar o momento certo de trabalhar? Cadê a tua consciência que aquilo ali não é para você, não é você, é para o próximo e você é apenas um instrumento? Onde está a sua consciência? Não há. Aí está também a questão do ego. Porque se alguém diz uma coisa dessa, o que vós acha que é? É realmente uma pessoa aí com um pouco de vaidade, né? Exatamente. Aí eu diria que pode ir. Quando a senhora diz pode ir, a senhora, às vezes as pessoas vão dizer: ah, mas assim você não está juntando um número bom para a religião. A religião não precisa de números, meu filho. A religião precisa de pessoas apostas a querer trabalhar, a fazer a caridade, ao bem, não números. Quantos lugares, meu filho, que vós ou quem está a ouvir já foi com 100, 200 trabalhadores? E muitas vezes não saiu de lá tão bem como a outro lugar que foi, apenas tinha três. É, Porque realmente. não é de números, meu filho, que se faz o trabalho. E sim da vontade de estar ali apenas para trabalhar e servir. Servir ao próximo. Servir ao bem. Não importa números. E aquele moço ou aquela moça que está ouvindo e diz assim: se o que importa não é número, se o que importa é o trabalho no bem. Eu posso muito bem cobrar pela minha hora e aí eu fico só fazendo isso da minha vida, porque eu faço por gosto mesmo. O que que a senhora tem uma mediunidade bonita e linda? Então eu vou fazer isso ganhar pão. O que que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, meu filho, tem muitas pessoas que fazem da sua mediunidade realmente o ganha-pão. Eu não posso dizer que há casos e casos. Há casos que não é errado, meu filho. Como muitas pessoas com o dom para usar a sua mediunidade para ajudar a curar o próximo. Se essa pessoa não cobrar um valor simbólico, não poderá nem sequer se manter. Manter a luz para que usa para atender aqueles. Manter o seu próprio alimento. Porque há casos de pessoas, meu filho, entregues somente para fazer o bem ao próximo, desde a hora que levanta até a hora que se deita. Esses realmente, meu filho, precisam e necessitam cobrar. Porque estão entregues à caridade e não estão cobrando para enriquecer, somente para se manter, para continuar esse trabalho. E há aqueles que usam a mediunidade para enriquecer e com o enriquecimento esquecem da caridade. A mediunidade vira apenas nota, não fazem com a intenção do bem. Usam nomes que não são para ser usados, dizendo que está fazendo bem. E está ali usando o dom apenas para enriquecer. Há muitos por aí desta forma. Mas tudo que se levanta cai. Então, a cada um que faz a responsabilidade de analisar a sua fortaleza interior para não se envolver nos processos mesquinhos do capitalismo. Exatamente, meu filho. Não sei se vós entendeu o que eu quis dizer. Há muitos que realmente precisam fazer a cobrança porque estão entregues a esse trabalho de caridade. Se vós aí fizer a caridade da hora que levanta, a hora que deita, e não ter outra coisa a fazer, está totalmente entregue a isso, vós precisa se manter. Não há por que não cobrar para poder se manter, não é? Mas está ali cobrando apenas para se manter. E está totalmente entregue a fazer a caridade. E há aqueles que usam a sua mediunidade para enriquecer, não somente para fazer a caridade. Então não posso dizer se é certo ou errado isso ou aquilo, porque muitos entram somente para fazer a caridade e quando veem o quanto podem arrancar com isso, para enriquecer, aí esquecem a caridade, pensam somente no enriquecimento. Aí é a mentalidade, a fé do médium de permanecer no bem que deve prevalecer, não se deixar ser engolido pela vaidade. Porque quando chega nesse momento, nem sequer a entidade de luz estará perto. Porque aí é a escolha, meu filho. Estava iniciando somente para fazer a caridade e quando viu quanto poderia ganhar com isso, escolheu o caminho apenas de ganhar, não de ajudar ao próximo. Tá certo. Se os espíritos superiores no tempo passado instruíram de não mexer com isso, também Moisés instruiu de não falar com os mortos, mas é para cada um segundo as suas incompetências, né, de lidar com determinado assunto. Então vocês às vezes passam assim esses. Como vamos dizer, entre aspas, mandamentos para que as pessoas não se coloquem expostas às suas fraquezas, porque vocês sabem que a maioria cairia. Exatamente. Não mexe com o que não pode, não mexe com o que não deve. Porque tudo que mexe, meu filho, dá resultado. Tudo que mexe dá resultado. Agora, se é bom ou é ruim, depende da intenção por trás. Exatamente. Depende do que vós mexeu. É igual ao que vós pedir. Se vós pedir para mim que quer ter mais paciência, meu filho, e acontecer coisas e coisas em vossa vida que terem errado, que fazem você sofrer, mas com aquilo ali é para vós aprender a tal da paciência que me pediu, não pode reclamar. Vós pediu para ter paciência, vós pediu para aprender. Então, até no que pedir, meu filho, tem que tomar cuidado, porque muitas coisas que vós pede nem sempre vem da maneira que vós quer. Tem muitas formas de agir para aquela determinado pedido. Só que vocês imaginam que tem que vir de uma forma e vem de outra. E nem sempre a forma que vem é a forma que vocês queriam. Ah, entendi. Quando a gente fala sobre desenvolvimento de mediunidade, a gente sempre pensa se está demorando muito para incorporar ou para funcionar como um aparelho de intermédio entre os espíritos e o povo da matéria. A gente olha para o Gui e fala assim: puxa vida, o senhor já sabe tanto sobre o assunto, já é especializado nisso, por que que não chega logo? Né? O que que a pessoa pode fazer para colaborar, outro que ficar exigindo do guia? Ai, meu filho, eu digo que primeiramente é tudo a questão do merecimento. Tudo tem a hora. Há muitos e muitos médiuns que ficam numa corrente há anos e nem sequer incorporam. Mas já muitos deles aprenderam que estão ali apenas para reforçar o elo da corrente, doando a sua energia e não para incorporação. Essa questão de incorporação é muito do merecimento, do estudo e da entrega. Se o vosso médium está o tempo todo ali, entregue ao pensamento de que tem que vir mais forte, de que tem que vir dessa forma ou daquela, não virá. porque a mente tem que ser limpa, a mente tem que estar entregue. É simplesmente abrir o coração e dizer: eu estou aqui, eu sou apenas um instrumento para o bem. E limpar totalmente a vossa mente. E aí as coisas vão começar a mudar. O problema de muitos médiuns é que a mente fica o tempo todo ligada à matéria, aos problemas ou ao que está em volta. E isso atrapalha muito o desenvolvimento. É apenas não pensar em nada, é apenas se entregar. E as coisas começam a acontecer. Mantendo-se sempre em oração, sempre dizendo que se for o vosso merecimento, que ele venha, que estará pronto a prosseguir fazendo bem à caridade. Nunca porque vós quer, e sim se vós merecer. Acabou que falou da oração. Eu até quero que a gente fale um pouquinho mais sobre a força que ela tem. Mas antes, para finalizar o assunto do dinheiro, pelo que a senhora está dizendo, então também as pessoas que veem alguém cobrando não têm a competência para julgar, né? Exatamente. Muitas vezes, meu filho, vós aqui na terra sempre precisa de ver para crer, não é mesmo? Não precisaria hoje, meu filho, de haver velas, marafo, muitas dessas coisas materiais. Mas se a pessoa que está sendo atendida não vê a entidade mexer com velas, o marafo e o que quer que seja, não coloca a fé que ali foi realizado alguma coisa. Vocês precisam ver para crer, e muitos precisam ser cobrados para crer. Há muitos que, se vós não cobrar algum valor, acham que nada ali foi feito, que nada foi realizado, não colocam a tal da fé, como vocês dizem, no trabalho. Então não há muito julgamento, meu filho, nessa questão, e sim a consciência de quem está a cobrar. Qual é a intenção que está ali por trás? Não tem como saber, e a gente faz um papel de, vamos pôr um nome ridículo, porque muitas vezes a gente vê a pessoa se dando tão bem, os espíritos continuam vindo, pelo conteúdo sabe-se que são espíritos de luz, e cobrando, e a gente fica assim, puxa vida. Eu queria fazer também, mas é contra os meus propósitos, os meus princípios. E aí a pessoa acaba até por uma inveja ou mal resolvida dentro de si, falando mal do outro, querendo acabar com a vida do outro e suprimir o que ele está fazendo. Então, está esclarecido. Entidade de luz pode muito bem vir e trabalhar com uma pessoa por anos, contanto que a intenção seja boa e quem está olhando não tem condições e invejar também não avança a causa de ninguém, né? Exatamente, meu filho. Há muitas entidades de luz que trabalham sim com quem cobra. Mas é como eu vos disse, cobrar, mas para fazer a caridade, apenas para se manter. E com o coração, com total intuito de fazer o bem, com a total entrega da caridade, muitos desses, meu filho, atendem. Há muitos que não têm um centavo para pagar a consulta, mas estão entregues à caridade, por que não atender? E muitos fazem desta forma. Aí você vê que o intuito é realmente a caridade e não o enriquecimento. Tá certo. E vocês, como entidades de luz, naturalmente, muito mais de que aqueles que estão olhando de fora, mantêm uma regra diária de disciplinas e analisam todos os pensamentos da pessoa, né? Exatamente, meu filho, porque da mesma forma que se ganha, pode se perder, não é mesmo? Nossa, sim. E pouco entendemos da influência dos espíritos na nossa vida e a facilidade que essa é a vontade dos meus guias que eu ganhe algo ou perca algo que condiz com o meu merecimento. Exatamente, meu filho. Você falou a palavra correta, o merecimento. Entendi. Mereceu, ganhou. Agora, se vai interpretar aquilo como bom ou ruim, não importa. Pro guia vai ser sempre bom. Exatamente. Entendi. Então vamos lá. Vamos falar do poder da oração rapidamente, porque às vezes as entidades dizem assim, fique em oração, porque isso sintoniza você e deixa o seu corpo energizado e em relação com as esferas superiores. Ore quando acorda, ore quando durma, ore, ore, ore, quanto tempo for possível. Por que tanta insistência na oração? Porque a oração, meu filho, é um elo com o todo, um elo com a luz. E o todo é Deus. A luz é Deus. Deus é o todo, meu filho. É tudo. Deus é estar em tudo. A oração os fazem a quebrar o elo com o que está aqui na terra. Por aqueles pequenos momentos de oração, muitos esquecem, abrem o vosso coração, se entregam de corpo e alma e a esta ligação. Muitas as orações são os que ajudam a muitos por aí. Não precisa muitas vezes de trabalhos para ajudar apenas na oração, da entrega. A oração é muito importante, meu filho. A pessoa que ora está sempre conectada com a luz. Está sempre no caminho de luz. Aquele que esquece da oração está esquecendo de si mesmo, da sua própria luz. Nossa. Porque cada um de vós, meu filho, é Deus. É a luz que está dentro de si, é Deus. Se você se desconecta dela, como quer ter essa ligação? Quando vós esquece de vós mesmo, está esquecendo da luz, está esquecendo de Deus. Quando vós se descuida de vós mesmo, está se descuidando da sua própria luz, está se descuidando de Deus. Porque Ele é o todo. E por isso a oração é muito importante. Está sempre se conectando com a luz, está sempre se conectando com o seu próprio eu. Entendi. Aí, outra coisa que as pessoas dizem que a meditação ajuda o cérebro a se colocar na predisposição necessária para interpretar a quarta dimensão ou o astral, e que a meditação é boa, deve-se praticá-la. A cabocla tem o que a dizer a respeito da meditação e se ela realmente facilita nos processos mediúnicos? Sim, a meditação facilita, faz encontrar muitas vezes com o seu próprio eu. Há pessoas, meu filho, que se desdobram apenas na meditação e isso faz enxergar coisas que não conseguiam ver no seu próprio interior. E isso facilita muito, porque enxergando procura corrigir. Se não consegue, vai pedir a ajuda para a correção. É muito importante, sim, a meditação. Ela vos eleva. Graças a Deus. Qual outra ferramenta que a senhora sugere? Às vezes um banho medicinal, às vezes. A outra coisa que eu indico a todos fazer. Que eleva a alma, eleva o espírito e ajuda na mediunidade, é a caridade. Eita. A caridade, meu filho, não há o que mais eleva. E sim, a caridade a ser praticada com o próximo, com o irmão, com o vizinho. Se não tem condições, procure outros que tenham com uma forma de um grupo de ajudar ao próximo. Se não tem dinheiro para ajudar a dar a comida a quem precisa, se junte, vá nos abrigos dos animais. Ajude a dar banho, a limpar as suas casas, a dar um pouco de atenção e carinho para aqueles seres que necessitam. Nem tudo precisa de dinheiro. Muitos dão a desculpa de não praticar a caridade porque não têm o dinheiro para isso. E há muitas formas de praticá-la sem dinheiro. A caridade eleva o ser, eleva o espírito. Eleva a própria vida carnal, porque quando vós está praticando a caridade, começa a enxergar que muitas vezes reclama do que não necessitava reclamar, que muitos estão em alguma situação pior do que a própria vossa. Começa a analisar os seus próprios pensamentos, a sua própria forma de viver, e isso começa a mudar, começa a se tornar um ser melhor, tanto espiritualmente como na carne. A caridade, meu filho, é muito importante. Nossa. Então, a senhora acredita que a caridade também é uma forma de demonstrarmos que estamos conscientes de tudo aquilo que já temos e expressar, de certa forma, uma gratidão ao Senhor da vida? De certa forma, sim, meu filho. Como vós pode ver, há muitas pessoas que praticam a caridade, que não são médiuns ou espiritualistas, mas que estão até mais conectados com o espiritual do que muitos que são os tais médiuns e espiritualistas que se dizem ser. Há quantos que nem estão neste trabalho. Muitos nem sequer conhecem, apenas ouvem falar e estão muito mais conectados à luz. A Realmente. maioria das entidades, meu filho, respeita e tem muito carinho por aqueles que ajudam ao próximo e podem sempre contar conosco. Graças a Deus. Nossa. É, o povo não pensa. Eles falam assim, ah, ore por mim, ore por mim. Ore, eu vou fazer uma prova, ore por mim. Eu vou fazer uma viagem, ore por mim. E a senhora tá acabando. Meu filho, as pessoas pedem muito por si e o que estão fazendo pelo próximo. Só sabem pedir por si, mas não fazem nada pelo outro ao lado. Sempre há uma desculpa, sempre há um pretexto. É mesmo. Aquilo que se faz, meu filho, se recebe. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Isso aumenta a ligação, meu filho, com o espiritual, com a luz. Então, Nossa. melhor vós parar com as desculpas e olhar o que pode fazer ao próximo. Nossa. Isso é muito bonito, porque quando alguém fala assim, ore por mim, eu já fico assim meio ressabiado. Eu falo, eita, nós. Ore por mim é duro. Porque como a senhora falou, se a gente tem as nossas orações nas nossas práticas diárias de caridade ao próximo, já é tudo o que precisamos, né? Para estar com os nossos guias e ter o merecimento para que ajam em nosso favor. Nossa. Tá certo. Então quem tá ouvindo a partir de hoje agora vai ser a própria oração que quer ver no do outro. Sim. Exatamente, meu filho. Orar e orar e orar. Esse é um dos caminhos, meu filho, a se conectar com o espiritual, independente da religião que seja. Independente se é espiritualista, umbandista, católico, qualquer que seja a religião, sempre há oração nelas, meu filho. Independente de qual seja a crença, sempre há oração. Ela é o elo Ela é uma conectividade com a luz, com o espiritual. Tá certo. A gente está começando a se aproximar do fim, faltam nos 10 minutos aproximadamente. E às vezes muitas pessoas carregam essa cabocla de Indaiá que trabalha na linha de Iemanjá e ficariam às vezes até tristes por estar eu aqui tendo a honra de falar com um espírito dessa linhagem e não perguntar mais da sua história. O que que a cabocla pode dizer para a gente hoje sobre a história sua de Índia enquanto viva, um pouco do que a senhora passou, um pouco do aprendizado que a senhora recebeu depois que desencarnou até virar cabocla? Olha, meu filho, história de Indaiá vai haver muitas, não é? Sim, Porque não existe apenas uma. claro, claro. Mas a minha, há muitos e muitos anos, quando estava neste mundo, fui uma pequena criança que vivia já nas matas, em torno dos animais, onde vi meus irmãos e famílias serem todos queimados, assassinados cruelmente pelos homens. Me vi ali apenas só em meio aos animais e ali permaneci por muito e muito tempo, até chegar a minha hora de desencarnar. Há muito não encarno mais. Fui para esta linha em questão ao amor de mãe com todos os seres, independentes de humanos, animais, plantas, qualquer que seja. Porque esta é a linha da mãe que cuida. Da mãe que acolhe, mas também a mãe que chama a atenção, a mãe que corrige. E por muito aquela época, ainda viver nas matas, permaneci como uma cabocla. E todos os cavalos e médiuns desta cabocla têm esta afinidade, têm este amor por todos os seres, independentes de humanos, vivos ou não vivos. Ama e respeita a todos aqueles, mesmo sendo apenas uma folha. Tem essa conectividade com os pequeninos que ninguém importa, com aqueles que passam e pisam em cima, não vendo que ali há vida, que ali há luz. Não vou entrar muito em detalhe a quando e como foi a minha vida, porque não vejo que esse seria o caso. Claro, claro. Sim. Apenas resumir um pouco nestas palavras. Mas esta linha, meu filho, esta falange de Indaiá, é para todos que se identificam com um amor maior. Aqueles pequenos que não sabem se defender, porque a mãe ama a todos, independente de ser apenas um broto ou já uma árvore crescida. E é o que eu queria deixar de mensagem é exatamente a respeito do amor ao próximo, do amor ao vivo. Não importa ele ser humano ou não. Há muitos e muitos tempos e anos eu vejo por aí o descaso com muitos outros seres vivos que têm as mesmas qualidades, as mesmas dores que vós e são pisoteados. Que amor é esse? Que vós alegam ter uns com os outros, se esquecem daqueles pequenos que dependem absolutamente de vós para serem amados. Que amor é esse que queima, que desmata? Que amor é esse que mata apenas porque não o quer mais dentro de vossa casa? Que amor é esse que não respeita os animais? Como pode dizer que ama o próximo se não ama aquele que não sabe falar? Se maltrata o pobre dos animais, se maltrata as plantas. Há quantas e quantos lares hoje nem sequer um galho há nos seus quintais, apenas o cimento. Não há mais terra, não há mais flores. O amor tem que ser no todo, amar a todos os seres vivos. Independente humanos ou não, tudo é vida, porque o vosso ser maior está em tudo, está em cada pétala, em cada folha, em cada mato, em cada ser. Ele está no todo. Amai a tudo, meus filhos, a todos. Vocês estão rodeados de amor e de vida e de luz. Amai a todos, amai a todos, porque esse é o verdadeiro amor. Ok, caboclo. Graças a Deus. Dona Indaiá, eu quero aí agradecer em nome de todos que estão ouvindo e certamente tomaram nota dos seus ensinamentos, do seu conhecimento e vão aí se esforçar ao máximo para aplicarem diariamente na vida, viu, pessoal? Então, gostaria também de aproveitar a oportunidade e convidá-la para voltar outras vezes, se assim a espiritualidade maior permitir. Sim, meu filho, é só marcar que voltarei. Há muitas coisas a falar, há muitas coisas a explicar, principalmente da falange, Tá que certo. há muitas dúvidas. Sim, realmente. Graças a Deus, então. Muito obrigado e até breve, viu? Até, meus filhos, fiquem com Deus. Graças a Deus. Aqui estamos voltando de um soninho. Como que você está, querida? Bem. Oh, graças a Deus. Compartilha com a gente o seu nome. Liliane. Deliane. Deliane. Sim. Então tá bom. Muito bonito o seu nome. Há quanto tempo que você trabalha com mediunidade? Olha, faz pouco tempo, na verdade, tem 1 ano. Um ano. E E como é que você se envolveu com isso? na verdade, o que me levou à mediunidade foi a dor mesmo. Acontecimentos da vida que me levaram até ela. E, na verdade, sempre me acompanhou por várias coisas que aconteciam desde pequena, mas não, principalmente sempre a intuição, mas nunca nem sequer passou pela minha cabeça que seria a mediunidade. Nossa. Se normalmente no começo é assim que acontece, as pessoas ficam em dúvida se é o espírito, se é a gente. Você já conseguiu superar isso naturalmente? Na verdade, não. É um dos meus maiores medos, na verdade, sempre foi isso, porque eu nunca quis ter a questão do eu mesma, e sim a entidade, né? Sim. Essa era sempre minha preocupação. Então, até sempre nos trabalhos eu me preocupo sempre com isso, mas também a questão das entidades já me chamarem a atenção por isso. Pela preocupação ser tanta, não que esteja errada, eles sempre falaram que se todos pensassem pelo menos um pouco dessa forma, seria mais fácil. Mas deveria esquecer um pouco mais da preocupação e simplesmente não pensar em nada. Então, agora eu creio que estou melhorando nesse aspecto, assim, eu sinto que as coisas estão mais firmes, como eles mesmos dizem, que está firmando sempre cada vez mais. Graças a Deus. Então, muito obrigado por ceder aí do seu tempo, da sua caridade, ter presenteado a gente aí com o seu aparelho, a sua confiança nos seus guias, com esse ensinamento muito bom que colhemos aí da Cabocla Indaiá. Tá ótimo, obrigada a você. Deus abençoe e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau. Muito obrigado. Tchau.